Musical FM. Up and Down, na sua noite do flashback. E Estadão, é muito mais jornal. Apresentam... Anos Dourados. Produção, Claudete Siqueira. Sonoplastia, Valmir Euclides. Técnica, Aguinaldo Barbosa. Apresentação, Jorge Lau. Boa noite, São Paulo. Espero que o fim de semana tenha sido excelente. Estamos começando Anos Dourados neste dominguinho, metade do mês, mês que já é pequeno, carnaval chegando a semana que vem, né? Continuando Anos Dourados, tem The Mystics, Hushabye, e depois The Beatles, Please Please Me. Depois dos comerciais, nós vamos ouvir Big Bopper, Gently Lay, sucesso de 1958. Eu volto já já. 105,7. Sequência dos Anos Dourados com Brian Hyland, sucesso do Brian de 1962, Seal It With a Kiss, e Clarence Frogman Henry, But I Do. Sucesso dele de 1963, The End of the World, Roy Orbison, In Dreams. Bye.

giant's rings make way for other toys. One gray night it happened, Jackie Paper came no more. And Puff, that mighty dragon, he ceased his fearless roar. His head was bent in sorrow, green scales fell like rain. Puff no longer went to play along the cherry lane. Without his lifelong friend, Puff could not be brave. So Puff, that mighty dragon, sadly slipped into his cave. Oh, Puff, the magic dragon, lived by é a Musical FM de São Paulo, 105,7. Os Anos Dourados continuam com Johnny Mathis, It's Not For Me To Say. Depois, The Brothers Four, sucesso deles, de 1962, Greenfields. Where rivers Once they were part of an everlasting love. We were the lovers who strolled through green fields. Green fields are gone now, parched by the sun. Na sequência dos Anos Dourados tem Brooke Benton, Endlessly, e um sucesso para vocês de 1958 do Conway Twitty, It's Only Make Believe.